Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz a cantora Ana Torres com seu novo álbum, Diva. Começamos com o standard de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, O Morro Não Tem Vez. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Gravado ao vivo em Paris, onde Ana reside, o disco quer homenagear algumas divas do jazz americano, como Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan, e também da canção brasileira, como a inesquecível Elis Regina e também a francesa Edith Piaf. O álbum traz uma sonoridade jazzística vocal, tendo no primeiro plano a voz poderosa da artista. Confira em Night and Day, de Cole Porter. Night and Day, you are the one. Only you beneath the moon, or under the sun. What it to be your part? It's no matter, darling, where you are. I think of you, night and day. So that this longing for you follows wherever I go. In the whirling traffic boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day. Night and day, under the heart of me, there's no such a hungry anymore inside of me. If this moment won't be true to you, life to spend my life making love to you day and night. Produzido pela própria artista, o disco contou com músicos franceses e brasileiros. Roland Casanova no piano, que também assina os arranjos, Nelson Ferreira violão e guitarra, Sérgio Gascon na bateria, Ricardo Feijão no baixo e o cubano Inor Sotolongo nas percussões. Vale ainda ressaltar a participação de Tânia Maria em uma das faixas. Vamos ouvir um grande sucesso do pop internacional, Fever, de Coley, Davenport e Blackwell, na voz de Ana Torres. Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's a hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Triste de Tom Jobim, mais um standard da bossa nova que o jazz adotou na voz de Ana Torres. Triste é viver na solidão, na dor cruel de uma paixão. Triste é viver e não se pode viver de ilusão. Que nunca vai ser, nunca vai dar. Um sonhador tem que acordar. Sua beleza é um avião, demais pra um pobre coração. que para pra te ver passar, só pra me maltratar. Triste é viver na solidão. Ana Torres com seu álbum Diva é o disco do dia de hoje. Um disco independente. Mais informações no site da artista www.anatorresana.fr. Fale conosco através do nosso e-mail discododia@radiomec.com.br e nos diga suas sugestões, comentários e pedidos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.